Portugal é vice-campeão europeu de futsal, Egito volta a ser campeão africano de futebol, a França é campeã europeia de handball e os vencedores do Open da Austrália em ténis. São muitos campeões e alguns dos muitos destaques do Desporto Antena deste domingo 31 de janeiro. Voltamos já! Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Lumelino Silva, o caruso português. Minha mãezinha, minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o caruso português. Já à venda. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Portugal é o novo vice-campeão europeu de futsal. A seleção nacional falhou ontem a conquista do Campeonato da Europa ao ser derrotada por 4-2 pela Espanha na final da competição. Frente a um adversário mais dominante e com muita segurança no passe e nas combinações ofensivas, a seleção portuguesa viu-se em desvantagem aos 9 minutos, num golo de Ortiz. Depois, Javi Rodríguez, aos 13, bateu o Bebé num excelente remate de calcanhar. Portugal denotava dificuldades em sair do meio-campo com eficácia e, no segundo tempo, Lino aumentou a contagem espanhola. A formação lusa, que disputava a sua primeira final, esteve a perder então por 3-0, mas a 2 minutos do final, dois golos, um de Gonçalo Alves, outro de João Queiroz, apenas num minuto, ainda deram esperança aos portugueses, que foram rapidamente destroçadas pelo quarto e último tento dos adversários. Com o triunfo, a Espanha somou o terceiro título europeu de futsal após as conquistas de 2005 e 2007 e alcançou assim o quinto título em 7 edições da prova. Orlando Duarte lamentou no final os erros cometidos pela equipa portuguesa que impediram a seleção de ir ainda mais além. A Espanha foi melhor, não cometeu os erros que nós cometemos, disse o selecionador nacional, recordando que, em 2 golos, foi a equipa portuguesa que fez assistências. Não podemos andar a fazer formação na seleção. Não podemos corrigir erros que devem ser retificados nos iniciados ou nos juvenis, insistiu o técnico português. Destaque ainda para João Queiroz, que foi o melhor marcador do torneio, com 5 golos, juntamente com Javi Rodríguez, o espanhol, Assis, da Itália, e Birujá, do Azerbaijão. Pedro Costa e Israel anunciaram o abandono da seleção nacional. Costinha, 31 anos, estreou-se a 18 de novembro de 2000 no Mundial da Guatemala. Pedro Costa somou 106 jogos de quinas ao peito, registando 49 golos. Já Israel, 33 anos, foi pela primeira vez internacional portuguesa 2 de fevereiro de 1999, num jogo de preparação diante da Austrália. O atleta disputou 94 jogos, apontou 59 golos. Agora o futebol. O Sporting Braga venceu o jogo grande da jornada 17 e reforçou a liderança, deixando o Sporting a 15 pontos do primeiro lugar da Liga Sagres. Uma equipa sólida, o Braga jogou à líder, segurou mais 3 pontos em casa e continua apenas com 1 golo sofrido em casa. Houve alguma sorte no golo obtido por Paulo César à passagem da meia hora, com ressalto em Tonel, mas os minhotos mostraram-se tranquilos no resto do jogo. mesmo que Eduardo tenha acabado a partida a voar de um lado para o outro da baliza, já depois de ser lesionado num choque violento com o Pongon. A equipa do Minhos Paciência continua a mostrar, sem o assumir por palavras, que a disputa do título passa mesmo por Braga. O Benfica, entretanto, não descola, voltou a juntar-se ao Sporting de Braga na frente do campeonato, com um triunfo claro por 3-1 sobre o Vitória Guimarães. Pablo Aimar inaugurou o marcador, Nuno Assis respondeu, mas Carlos Martins bisou e decidiu a partida. O médio português dos encarnados acabaria por ser a figura do encontro, pois foi expulso aos 72 minutos. O Porto foi ao terreno nacional golear por 4-0, mantendo 6 pontos de atraso em relação ao líder. O jogo da Choupana ficou mais fácil para os Dragões, com a expulsão do estreante Alex Bruno logo aos 29 minutos. Varela converteu o respectivo penalti e fechou o marcador perto do fim. Pelo meio, Falcão marcou outros dois. Vamos então aos resultados. Sporting Braga 1, Sporting 0. União de Leiria 2, Olhanense 0. Naval 1, Belenenses 0. Nacional 0, Porto 4. Benfica 3, Guimarães 1. Vitória de Setúbal 2, Rio Ave 2. Passo Ferreira 2, Académica 1. Amanhã, às 8h15 da noite, joga-se um Leixões Marítimo. Na classificação, o Braga e o Benfica seguem então na frente. O Porto é terceiro, a 6 pontos das duas equipas. Na Liga Vitalis, o destaque vai obviamente para o Beira-Mar. A turma de Aveiro derrotou em casa por 2-0 o Portimonense, concorrente direto pela segunda divisão, e viu ainda o Santa Clara perder em casa contra o Penafiel por 1-0. Resultados completos: Beira-Mar 2, Portimonense 0, Estoril 0, Oliveirense 1, Varzim 2, Feirense 1, Chaves 0, Aves 1, Friamundo 3, Covilhã 2, Gil Vicente 0, Carregado 1, Trofense 1, Fátima 0, Santa Clara 0, Penafiel 1. O Beira-Mar é um líder agora ainda mais destacado, tem 33 pontos. Com 29 aparecem Santa Clara e Portimonense. Pedro Mendes já é jogador do Sporting. O ex-Glasgow Rangers assinou por 2 temporadas e meia pelos Leões e admitiu estar orgulhoso. O internacional português quer dar alegrias à massa associativa e tentar conquistar títulos. Acima de tudo, estou orgulhoso porque ingressei num clube como o Sporting. Este é o culminar de um período de tempo em que existiram algumas conversas e estou feliz por tudo ter terminado desta forma. Tenho ideia do que é o Sporting, é um grande clube, mas ainda não conheço por dentro. Até ao momento fui extremamente bem tratado, afirmou Pedro Mendes em declarações ao site oficial do Sporting. O jogador português explicou depois as razões que o levaram a aceitar o convite do conjunto leonino. Acima de tudo, foi ser o Sporting, que é aliciante para qualquer jogador. Há também o desafio para conquistar títulos, o regresso a Portugal, dar alegrias à massa associativa do Sporting. Foi todo um conjunto de fatores que me levou a aceitar a proposta do clube, referiu Pedro Mendes. Manuel Fernandes chumbou nos exames médicos exigidos pelo Inter de Milão. A apresentação do médio português, emprestado pelo Valência, estava marcada para ontem, mas o negócio caiu por terra, face aos problemas físicos do jogador. Sim, confirmo, Manuel Fernandes não superou os exames. Ainda não sei o que irá acontecer no futuro, ele voltará ainda hoje ou amanhã à Espanha e iremos falar sobre a melhor opção para a sua carreira, revelou Fernando Gomes, diretor desportivo do Valência. O médico já falou publicamente sobre o caso, o médico do Valência, garantindo que Manuel Fernandes está apto para a competição, está tudo normal. Manuel Fernandes está em perfeitas condições físicas e medicamente está apto para jogar futebol ao mais alto nível. Não existe nenhum motivo médico para declarar que ele não está apto, assegurou Jorge Candel. O Sporting equacionou a contratação de Manuel Fernandes por indicação do empresário Jorge Mendes. Entretanto, o médio seguiu para Milão e os Leões conseguiram garantir Pedro Mendes. Como tal, esse caminho poderá estar fechado para o médio português. O mercado de transferências encerra amanhã. Carrisson vai mesmo sair do Benfica. Viaja para a Itália para vestir as cores da Fiorentina. O acordo entre o clube italiano, o Benfica e o Barcelona está agora dependente do sucesso nos testes médicos do brasileiro em Florença. Mas o acordo será por empréstimo até final da época. A confirmação chegou hoje através de um comunicado publicado no site oficial do clube de Florença. Na última semana, o avançado Adrián Mutu acusou positivo em 2 exames antidoping, o que o deve afastar por um longo período do futebol. Assim, a Fiorentina decidiu reforçar o setor ofensivo. A equipa esteve perto de contratar António Cassano, mas as negociações fracassaram após negativa da Sampdoria. O Egito conquistou pela 3ª vez consecutiva a Taça das Nações Africanas. Os egípcios bateram o Ghana por 1-0 hoje, na final disputada no estádio 11 de novembro, em Luanda, na Angola. O triunfo surgiu com um gol solitário de Guedo a 5 minutos do final. Após uma excelente jogada do ataque do Egito, rápida, Guedo entrou na área e rematou sem hipóteses para o guarda-redes do Ghana. Em desvantagem no marcador, os ganeses lançaram-se desesperadamente ao ataque e Adu, já no período de descontos, teve uma clara oportunidade na zona de penalti, mas rematou ao lado. Este é o 7º título conquistado pelo Egito, que se torna assim a primeira seleção africana a vencer por 3 vezes consecutivas a CAN. A Nigéria venceu a Argélia no jogo de atribuição do 3º e 4º lugar e conquistou o último lugar do pódio da CAN 2010. Ontem, no estádio Ombak, em Benguela, o gol do avançado Obina foi suficiente para os nigerianos ultrapassarem a formação argelina. Fora de campo, os problemas são maiores. A seleção do Togo, que se retirou depois de um ataque terrorista ao seu autocarro, foi suspensa das 2 próximas edições da prova, anunciou a Confederação Africana de Futebol pela boca do presidente Issa Hayatou. Ontem, o dirigente indicou que a CAF tomou esta decisão devido à intolerável interferência governamental nas ingerências da seleção de futebol togolesa, uma vez que foi o governo que definiu o regresso da comitiva à casa. A Federação do Togo já indicou que vai recorrer. É uma história que ainda vai durar para os próximos tempos. O Real Madrid venceu o Deportivo da Coruña por 3-1 no primeiro dos 2 encontros em que Cristiano Ronaldo está impedido de dar o seu contributo pela expulsão frente ao Málaga. O Barcelona também venceu em Gijón 3-1, mantendo assim a vantagem de 5 pontos sobre a equipa da capital espanhola após 20 jornadas. Em Inglaterra, o Manchester United derrotou hoje o Arsenal por 3-1 no Emirates Stadium. A equipa de Alex Ferguson chegou à vantagem de 3 gols. Os Gunners reduziram na entrada para os últimos 10 minutos da partida. O Manchester, depois desta vitória, manteve o 2º lugar, com o Arsenal a ficar a 4 pontos dos Reds e a 5 do Chelsea, que bateu ontem o Burnley por 2-1 no terreno do adversário. Em Itália, a contar para a jornada 22, Inter e Parma viram o seu jogo adiado para 10 de fevereiro, pois não estavam reunidas as condições para que o jogo se disputasse. A muita neve nas bancadas não oferecia segurança para os adeptos e o jogo não se realizou. Milan e Livorno empataram a uma bola em San Siro. A Roma derrotou Siena por 2-1 e juntou-se ao Milan no 2º posto. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Alugar de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Alugar de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 967572982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. França é a nova campeã europeia de handball. A seleção francesa entrou para a história ao tornar-se a primeira equipa a juntar o título europeu aos títulos olímpico e mundial, depois de vencer hoje na final a Croácia por 25-21. Na Áustria, Nikola Karabatic foi uma das estrelas do encontro com 6 gols. A França ainda esteve a perder por 12-9, conseguiu chegar à igualdade a 12 ao intervalo e no início da segunda parte chegou aos 17-13, fundamental para o triunfo. Os gauleses foram campeões olímpicos em 2008, mundiais em 2009 e agora campeões europeus em 2010, confirmando o estatuto de melhor equipa do planeta. É o segundo título europeu para a França, depois do sucesso em 2006. A Islândia ganhou o jogo de atribuição de terceiro e quarto lugares ao derrotar a Polónia por 29-26, também hoje. Os detentores do título, os anteriores detentores do título, a Dinamarca, teve de se contentar com o quinto lugar. Ainda no handebol, a Espanha vai ser a adversária de Portugal no play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo. O sorteio realizado hoje ditou que a primeira mão realiza-se a 12 ou 13 de junho em território nacional. O encontro decisivo vai ser disputado em Espanha 19 ou 20 do mesmo mês, uma semana depois. 5 equipas já têm presença garantida na prova: a França, a campeã mundial, a Suécia, país organizador, e ainda a Croácia, Islândia e Polónia, apuradas pela classificação no último europeu. As restantes 9 vagas vão ser decididas no play-off, que contempla os seguintes jogos: Áustria, Holanda, Noruega, Lituânia, Eslovénia, Hungria, Portugal, Espanha, Alemanha, Grécia, Eslováquia, Ucrânia, Sérvia, República Checa, Roménia, Rússia e Dinamarca, Suíça. A prova vai realizar-se em 2011 na Suécia. Roger Federer conquistou novamente o Open da Austrália em ténis. O suíço, número 1 mundial, precisou de apenas 3 sets para derrotar o britânico Andy Murray na final. Soberano, Roger Federer não deu hipóteses a Murray e venceu a final de Melbourne na última madrugada com os parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 com 13-11 no tiebreak. Com esta vitória, o suíço conquistou o Open da Austrália pela quarta vez, depois de o ter feito em 2004, 2006 e 2007, e aumenta assim o recorde de vitórias em torneios do Grand Slam para 16, mais 2 do que Pete Sampras. Serena Williams venceu no setor feminino. A também número 1 do mundo derrotou na final de ontem a regressada Justine Henin por 6-4, 3-6 e 6-2. Serena Williams torna-se na primeira tenista na era Open a conquistar por 5 vezes o Open da Austrália. A norte-americana, agora com 12 títulos do Grand Slam, acabou por ser mais forte no terceiro set, quando quebrou por 3 vezes o serviço à belga. Serena conquistou também o torneio de pares feminino, juntamente com a irmã Venus Williams. O troféu de pares masculinos ficou igualmente em família e nos Estados Unidos da América. Os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan venceram a final de ontem. Campeonato Nacional de Handball, o Benfica bateu o Sporting por 25-24 no jogo grande da 13ª jornada. Numa partida marcada por um equilíbrio constante, ao intervalo registava-se uma vantagem de 13-12 para os vice-campeões nacionais. Luís Nunes e Carlos Carneiro foram dois dos jogadores em destaque do lado do Benfica, com 6 golos cada. Destaque ainda para um empate caseiro dos campeões e líderes, Futebol Clube do Porto, contra o Sporting da Horta. Vamos aos resultados: São Bernardo 20, Madeira Sá 19, Águas Santas 25, Chico Handball 28, Marítimo 23, Belenenses 32, Porto 32, Sporting da Horta 32, Faf 22, ABC 29, Benfica 25, Sporting 24. O Porto continua na liderança, tem 34 pontos, mais 1 que o ABC e mais 2 que o Belenenses. No hóquei patins, destaque para a derrota surpreendente do Benfica no terreno do Valongo por 2-1. Além desse desaire, vamos então aos outros resultados: Oeiras 2, Juventude Viana 5, Física 2, Porto 5, Gopilhares 1, Oliveirense 10, Académica de Espinho 2, Hóquei de Barcelos 1, Candelária 6, Porto Santo 1, Hóquei de Braga 4, Passo de Arcos 4. Na classificação, o Porto continua na frente, tem 37 pontos, mas agora com 5 de vantagem sobre o Benfica, que tem 32. Jornada dupla da Divisão A1 do Voleibol Nacional. Ontem, o Vitória de Guimarães bateu em casa a Académica de Espinho, resultado que qualificou os Muris para o play-off. Vamos então aos números: Marítimo 1, Castelo da Maia 3, Leixões 0, Vilicondense 3, Sporting de Espinho 3, Muris 0, Vitória Guimarães 3, Académica de Espinho 1, Fonte Bastardo 3, Caldas 0, Machico 0, Benfica 3. Isto foi ontem, relativo à 24ª jornada. Já hoje, 25ª, Marítimo 2, Benfica 3, Machico 1, Castelo da Maia 3. A classificação está assim ordenada: Sporting de Espinho 41 pontos, Benfica segundo com 39, Vitória Guimarães terceiro agora com 37. Basquetebol, no Porto conquistou a Taça Hugo dos Santos ao vencer a Alvarense por claros 74-53 na final da competição disputada em Lagoa, no Algarve. Os Dragões não deram hipótese à turma Vareira, que deu boa réplica no primeiro período, mas não resistiu depois à formação comandada por Montson López. O norte-americano Julian Tyrell, com 17 pontos e 16 ressaltos, foi a grande figura dos portistas na final desta prova que substituiu a antiga Taça da Liga. O Porto apurou-se para a final depois de ontem ter derrotado o Benfica por 78-72 na primeira meia-final da competição. No pavilhão Jacinto Correia, os Dragões infligiram a primeira derrota da época em jogos oficiais aos encarnados. O Alvarense havia eliminado a Académica de Coimbra por 67-52 na outra meia-final. Ricardinho vai abandonar o futsal do Benfica. O ala português vai sair do clube no final da presente temporada, rumando aos japoneses do Nagoya Oceans. O clube é treinado pelo brasileiro Adil Amarante, que já esteve na Luz. Os nipónicos vão pagar o valor da cláusula, batendo assim recordes de transferência em Portugal. O valor ronda os 250 mil euros. O internacional português tinha contrato com as Águias até 2014, mas vai sair apenas no final da temporada, assim André Lima pode contar ainda com o jogador para o campeonato e para a Final Four da Taça UEFA. No entanto, nos parâmetros do negócio, o Benfica salvaguardou que, caso o jogador regresse a Portugal, vai poder alinhar apenas de águia ao peito. Ainda relacionado com o Benfica, o UEFA confirmou que a Final Four da Taça UEFA vai decorrer no Pavilhão Atlântico em abril. Recorde-se que o Benfica está pela primeira vez, nesta última fase da prova, desde que esta se disputa com quatro equipas desde 2007. Os encarnados vão discutir o título com o Parense Calcio, de Itália, Arax Naxvisan, do Azerbaijão, e Interview Madrid, da Espanha, que já ganhou por 3 vezes a competição. Marisa Barros esteve hoje em grande destaque. Foi segunda classificada na maratona de Osaka, no Japão, sendo apenas batida pela etíope Amane Gobena. A portuguesa da Sport Zone concluiu a prova em 2 horas 25 minutos e 44 segundos, um novo recorde pessoal e terceiro melhor registro de sempre de uma atleta do nosso país, suplantado apenas por Rosa Mota em 1985 e por Manuela Machado em 99. O registro torna-se ainda mais significativo se tivermos em conta que se trata apenas da quinta maratona levada a cabo por Marisa Barros. Outra atleta portuguesa, Dulce Félix, subiu ao pódio em Itália, também hoje, em San Vittore Olona, após ter terminado em terceiro lugar no cross dos 5 moinhos. Dulce cumpriu o percurso em 19 minutos e 42 segundos, atrás da segunda classificada, a etíope Tizita Bogale, e da vencedora, a keniana Nancy Langat. O ex-internacional sul-africano de rugby, Ruben Kruger, campeão do mundo em 95, morreu quarta-feira em Pretória, vítima de um tumor cerebral. O terceiro linha, autor de um ensaio controverso na meia-final do Mundial 95 frente à França, representou os Springboks por 36 vezes entre 93 e 99. Kruger jogou ainda pela equipa dos Blue Bulls, que participa anualmente na Taça Curry, o campeonato das províncias da África do Sul. Casado, pai de 2 filhos, foi nomeado jogador do ano de 95 na África do Sul, retirou-se em 1999. O cancro foi-lhe diagnosticado no ano seguinte. Foi a última notícia da edição de domingo, 31 de janeiro, do Desporto Antena. Nós voltamos na quarta-feira, às 20h30. Até lá!